olhos deles por perto. Mil ideias brilham, mas não moro no meu deserto. E já faz tempo que eu escuto ladainhas, as minhas e as ondas do verão, que irão bater na mesma tecla, a mesma porta. Baladas de uma época remota. Não há saídas, só delírios de outro Midas, lambendo a tua cruz. É o que reluz. Oh, não vale a pena pagar um centavo, um retalho de prazer. Assim, sozinho ali, bebendo no fim, olhando a bunda de alguém. Só, e apesar de tudo estranho, tenho inimigos que me amam. Fantasmas, garçonetes impedidos. É sempre alguém, alguém que pensa em mim. Enquanto o palco acende a luz do sol, a banda passa e a bossa amassa o business show. Romanos enxergados de poção, vivemos de paixão e alguma grana. Sentado, um retalho de prazer. Oh, não, eu quero é morrer. Bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Como as tuas bolas, mas por hora esqueça o drama na sacola. Não puxa o cobertor, oh, oh. Não cabe o sol que resta nessa dor. Foi bom, não durou. Oh, não vale a pena pagar um centavo, um retalho de prazer. Oh, não, não, eu quero é morrer. Bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho e olhando a bunda de alguém. Oh, não, não, não vale a pena pagar um centavo, um cigarro de prazer. Assim, sozinho lá, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Prazer de chamar ao palco vocal Papo de Anjo.